momento. O erro primário causando desapontamento no coração daquele que tem o amor real. A frieza da minha mente fez o peso desigual. Foi por minha culpa que fiquei em maus lençóis. Preferi pelo meu ego e não ouvi a tua voz. Nem pensei no que tu fez pra poder mudar minha sorte. O pecado já disposto a me dar o beijo da morte. Minha mente parece explodir com tanta acusação. Meu eu sufocado não esboço uma reação. Sentimento de culpa, e como vai remediar? O que plantei eu vou colher, não tem como se esquivar. A culpa bombardeia como aviões de guerra. Meu espírito inconsolável clama aqui na terra, pedindo outra chance pra inverter o meu papel. Torcendo pra que alguém me escute no mais alto céu. E cada ato falho foi minando minhas forças. Fui eu que dei o nó e construí minha própria forca. O diabo em camarote aplaudindo o meu fracasso, sentado e bebendo sangue com seus aliados. Eu aqui pisoteado, a culpa que não sai. Não sei qual é que é, o mal me atrai e me trai. Passo mal, o pecado planejando o meu final, com desfile triunfal, cantando em meu funeral. E nem sei como é que sai do fundo desse poço, trancado com ferrolhos nesse triste calabouço. Sem forças não consigo me firmar, levantar. Na noite passada a morte veio me chamar. Chegou de forma doce, com rosto angelical, me dizendo que permanecer no erro é natural. E por um momento eu quase me entreguei. Faltando alguns segundos eu parei, recuei. A fé pediu socorro, agonizando quase morta. Tentei me levantar fazendo uma oração hipócrita. A verdade passou longe, aos poucos foi sumindo. Vai ver que o arrependimento não era genuíno. Quem sabe eu tava feliz praticando mal. Aplicava em meu rosto o golpe mais letal. O terror rasgando a pele, pisei no sangue de Cristo. A mente martela, pois nada foi um imprevisto. Mas é tarde demais, quem vai me escutar? Aos poucos vou morrendo, perdendo brilho no olhar. Estado deplorável, viu tragédia inicial. Prestes a pedir eutanásia espiritual. Aqui é vida real, entre o bem e o mal. O sobrenatural, mais real que o natural. Procuro juntar forças, mas às vezes ela some. O mal acorda cedo e vem gritando por meu nome. Eu sei que tem alguém por mim, mas enfim, não dá pra ser Abel, agindo que nem Caim. É isso que o diabo quer, não me vê de pé. Eu sei que o bem me quer, só que o mal também me quer. O pecado no início é doce, mas azeda. Te mostra a qualquer custo os dois lados da moeda. E a aparência se revela, se vê que não é tão bela. Destruindo nossos sonhos e deixando sua sequela. Repetidos erros me fizeram sucumbir. Tropeçar na mesma pedra, quase certo de cair. Pai, eu tô desesperado, morro a todo instante. Meus pecados nos afastam, me fazem sentir distante. Isolado, sem saber se tá me ouvindo, é meu medo. Não consigo encarar minha face ante ao espelho. Como a flor que vai murchando, é assim que eu me sinto. Cavei o poço na terra do mal com muito afinco. O sol ficou cinzento, congelou meu coração. Nada faz sentido sem a tua direção. E no meio da igreja me senti o mais imundo. Tentar disfarçar, tava sendo o meu escudo. Falavam da tua bondade, o quanto transbordava. Eu com vergonha não dizia sequer uma só palavra. Um ator sem emoção, poeta sem inspiração. Violão sem canção, sentimento de traição. Com a força que restou me coloco na tua presença, sendo as últimas palavras que sejam as mais intensas. E mesmo que falte ar para o coração, não posso morrer antes que obtenha o teu perdão. Obtenha o teu perdão. Obtenha o teu perdão. Obtenha o teu perdão.